começando a live pra galera. A gravação do CD ao vivo do Procão Lanche Garoto. É rock, papão. Prepare-se. O rock vai começar. O CD Live mais esperado do momento chegou. A agitação começa agora. CD Brocão Lanches, edição 2019. Já estamos na área! Brocão Lanches. Pra cima! Brocão Lanches. Brocão Lanches. Esse tem história. Com as melhores novidades para você. Combo com 4 hambúrgueres, uma porção de batata e uma coca litro. Apenas R$28. Hambúrguer especial, apenas R$5. E a onda do momento. O hambúrguer na brasa, apenas R$10. Brocão Lanches. Agora em 2 endereços. Para lhe melhor atender. Rua Padre Júlio, esquina com a Leopoldo Machado. E na Praça do Barão, em frente aos Se liga! Fazemos entrega a delivery. Fone e WhatsApp 0969-8400-1025. Esperamos por você. Brocão Lanches. Aqui é qualidade e sabor comprovado. Começando, papai, pra cima! Bora, Brocão, hoje é a nossa live especial, hoje é a nossa resenha, papai! E aí, Fábio? Sem meu nome também na nossa equipe GDS, bora, Gazinho, Gagadrig, JM Refrigeração, Jairinho Somadeira, Pit Shop, equipe Brocão, lanche, bora, Didi, lá em Erika! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Galera GDS. E o meu coração bateu forte por ti, ao teu lado. Brocão Lanches. Amor, louco amor. É nosso marcante aí do Paredão. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Bora, Brocão, lanche, garoto! Obrigado também! Pra você, no Giorgio Bombardo, para Celso Bosco, para a Águia, para o Hélio do Paraná do Esporte, garoto! Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? Se me perguntar, não sei de onde vem. Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar. Tem pensamento. Passando Fábio e Aline também, do restaurante Bulai, o garoto! Naquela noite de amor, em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. Alô, Geleião! Como Cinderela eu vivi, ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. Live. Mais esperado do momento chegou. CD Brocão Lanches. Edição 2019. Alô, Geleião! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Parceiro também! Nosso Gordura Bebê Perigoso, um abraço pra você também, um abraço, maninho! Tá nas atividades, papai, ao lado da piscina, maninho! Fala, Sarinho, seu Madeira, bora, Betinho também! As filhinhas do Brocão Lanche também estão no circuito! JM Refrigeração, um abraço pra você, maninho! Ainda tenho seu nome em mim. Alvo Imbaço! Também tenho seu nome em mim. Escrito. Agora que chegou o nome. Bora, JP! Junto está seu nome, como vou te esquecer? Sentelas marcantes de Alaia! Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. DJ Geleia. Geleia. Ainda escuto sua voz sussurrar, que sou meu. Um amor tão puro vivemos, será que se perdeu? O ar que eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Te amo tanto. Gazinha, Gadrinho, um abraço pra você, maninho. Aqui é qualidade e sabor comprovado. Brocão Lanches. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Ringue do Paredão, primeira dama, Anitta, no segundo por aqui também. Nosso parceiro Jorge, vamos lá, primeira dama, um abraço pra você, maninho. Fabianinha. Confuso sem saber o que fazer. Vivaço na live! Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Jonathan! Já eu pra remitar no Brocão na chuva pra cima, garoto! Henrique do Paredão, um abraço pra você também, maninho. Bibi Perigosa tá de berço hoje no Brocão. Endoidando geral por aqui, bora com dura! Procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Wellington! Tô em pau pela saúde. Errei, eu sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Se for comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta aqui, eu quero dizer que alô, te amo. Carinho do maior valor. Duas paixões. Blue Lions. Me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder. Sexta-feira tem a sexta VIP Live pra galera. Sábado vamos estar em Belém do Pará no aniversário do Tom. Bombado, meu primo, pode dar pintura. Agora eu tô em outra e pra você não. É bombado. Você é. Tudo muda. Dei a volta por cima, agora não. Bibi Perigosa, com duro abraço pra você, maninho. Bora, Brocão, nosso obrigado, maninho, pela moral, Henrique do Paredão. Agora você quem corre atrás, não dá. Calma, ganhou! Nosso maminho Papela também, obrigado pela moral, tamo junto, galera! Time de Macapá vai ser sucesso total, Brocão! Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. E aí, Alisson? Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer. Fala, meu amigo baixinho também! Bora, Jarinho, sua madeira! É. Pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. É na pressão com o Fábio Lindo, amanhã fala pro Lion.

Gazinho, Gagadrig também, o Wellington. Nosso papel é JP também. Nossa galera CDS, obrigado pela moral, garoto. Ele e o Jonathan tá no circuito, maninho, pra cima. Meu empresário Juan Dias também, da Prime Multimarca, um abraço pra você, maninho. Empresário Madruga Borélio Rodrigues. DJ Silvio Salles. Hoje você tá no rock na resenha, papai. Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. DJ Kuk é o piloto e o Pia é o copiloto. O Kuk é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai descer. O rock tá mil grau e as novinha gosta disso. O rock tá mil grau e as novinha gosta disso. Gosta disso, gosta disso. Igual da resenha do Brocão, papai. Botando a pressão e botando a pressão. Bora, Jorge, vamos pra cima. Bora, Fabianinho, garoto. E as novinha gosta disso. O rock tá mil grau e as novinha gosta disso. Gosta disso, gosta disso. Vem sarrando na minha frente e vai chupando pirulito. Brocão Lanches. Um abraço, bebê perigoso também! Pirulito, vai chupando pirulito, vai chupando pirulito, vai chupando pirulito. Bora com o duro, garoto! Redoce, chupa devagar, redoce, chupa direto, redoce, chupa devagar. Essa porra, vai, porra, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai, porra, vai. Mais pólvora! Janinho, sua madeira pra beijinho, garoto! Evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Eu evoluiu. Brocão Lanches. O CD Live mais esperado do momento chegou. CD Brocão Lanches, edição 2019. Se for mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer, pode começar a descer, descer, pode começar a descer, descer, pode começar a descer. Super! Pit Stop também, um abraço especial pra Manau! Tá no circuito, um abraço! Resenha live do Brocão! Sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Sentimento. Ficar te gravado. Brocão Lanches. Ai, ai, ai, Bora, chama aí do paredão. Ai, ai, ai, amor, eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Eu te quero comigo, tu me deixas bem louca. Te buscando, em meus sonhos eu vivo sonhando. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ter aqui comigo, tudo eu daria. Porque só penso em ti agora noite e dia. Tu és o causador do teu peito toda essa... Prime Multimarcas. Prime Multimarcas. A moda bem perto de você. Empresário Juan Dias. Parceria fechada com DJ Geleia. É rock doido, papai. Alô, Juan Dias, papai! Agora! Motos e Hélio Rodrigues da Refrigeração Oliveira, junto com DJ Geleia. É rock doido, papai. Agora eu quero te ver, estás em minha mente. Eu te quero comigo, tu me deixas bem louca. Buscando, em meus sonhos eu vivo sonhando. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de que sabotei o copo dessa piranha. O copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala. Sorinho das marcantes do amigo, sua esposa, Rose Silva. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Toma, toma. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Tá botando meu copo, deu. Eu que sabotei. Que tá carvalho, deu. Botei uma bala. Penetração, minha piroca sopando direto, mas tá saindo do teu setão. Penetração, minha piroca. Tu gosta, meu filho? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Quando tu gosta muito, já viu, né, papai? Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Fala, Flávia! Pra cima, Júnior. Pra cima, bora, Brocão! Sorinho das marcantes, lhe dá maior valor com a Josi, papai! Vai, vai! Sou um cara malucão, minha história é curtição. Fim de semana é tradição. Vou pra night pra curtir um som. Doente de amor. Chapeuzinho vermelho, né, papai? Seu velho é guarda. Volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo. Manda batidão do Melody. Sucesso! É DJ Melody, um exemplo de DJ mulher no Pará. Virando, virando, o blocão, lancha arrebitando, garotinho, toma, toma, toma, toma. We'll be right back. Geleião. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, veio uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Obrigado, meu parceiro Henrique do Paredão, nosso top divulgador. Márcio Hightech também. O homem que representa o Geleião em Macapá. Obrigado, manhã, pela moral. Obrigado, Brocão, pra moral. Toda a família GDS também. Gazinho, Gagá. Homem do Gagá, Drinks Delícia. Obrigado, manhã, pela moral. Pode chorar, pode sofrer. Na balada, papai, Brocão, na chegada. Ei, amore, essa tua beleza gera like. Olha só, olha só. Do jeito que dança me envolve. Te quero e você vai ser minha nenê. Alô, Geleião, oh, é com você, meu irmão. Só contigo eu vou ficar e prometo te amar. Baby, vem, vem, vem. Sabe que eu te quero e prometo ser sincero. Nosso romance não vai ter fim. Pode me chamar de amor, oh my love. Pode me chamar de amor, meu amor. Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando. CBC ao vivo no Brocão, hoje a nossa resenha especial. Na beira da piscina, papai, amanhã vai estar espalhado o CDzão. Com o Henrique do Paredão, Márcio Hightech. Troféu do ano. Sábado é o aniversário do Tomix. Sexta-feira tem a nossa sexta, vem pilar e vai entender a Didi Raul e também com o quarteto. A número 1. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pra mim você é a número 1. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pra mim você é a número 1. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pra mim você é a número 1. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pra mim você é a número 1. Diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo 150. Jorge, bombado no ponte da pintura. Um abraço pra você, maninho. Fala com o Duri, Bibi Perigosa. Vai brisa, vai pro Kevin o Cris. Não tá basando, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse. Não tem razão, tu faz mexer. Brocão Lanches. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Na produção, babá! Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o que vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem. Tá chegando a bem, multimarca, papai. E o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode se descer, descer, descer. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Sentar, pode, pode, pode sentar, pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Zarinho, sua bandeira, bola abertinho, garoto. Você descer. Vamos comer agora, dog, garoto. Logo os rock, né, papai? Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a ousadia me abraçou. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a ousadia me abraçou. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero ousadia. Lá começa de noite e só termina de dia. Sarra nela, tá no clima, beija ela. Henrique do Paredão, o top divulgador do DJ Geleia. Aqui, o rock não para, tá ligado? Márcio Hightech e Miriam, os tops divulgadores da família Acorrentados. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a ousadia me abraçou. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a ousadia me abraçou. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero ousadia. Lá começa de noite e só termina de dia. Sarra nela, tá no clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, clima, que vai ter paredão, putaria a noite toda, minha amor. Nossa, mostrei a cava, hein? Alissana Vitória no segundo também. Minha filha me deixou. Obrigado, minha querida, pra morar. Obrigado pro Cão Lanche também, garoto. Ela disse que elas gostam, que se for da porra toda. Tonto. Ela disse que elas gostam. Hoje, galera, GDS. Fica de marola. Daqui a pouquinho tem DJ Jonathan pra detonar, arrebentar, gerar pra maninho, Jonathan! Apaga tudo, cai novinha da gaiola, gosta de puto no escuro. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, cai novinha da gaiola, gosta de puto no escuro. Hoje eu vou para na gaiola. Fala os dois ou de pá, né? Acompanhe! Muito louca, que vai ter Megatron. Putaria a noite toda, que vai ter paredão. Putaria a noite toda, minha mulher me deixou. Vou parar lá na gaiola. Minha mulher me deixou, vou parar lá na gaiola. Que se foda o amor, não é disso que elas gostam. Que se foda a porra toda, não é disso que elas gostam. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta, senta, senta, senta, senta. Pega a DJ Geleia, Geleia, Geleia. Você fala por aí que não. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Não posso combiná-lo. Todo mundo, todo mundo! Mas já senti. Cheiro de amor no ar.